nada, só tu nada tens e tudo é teu, menino vadio, nascido do breu. Thank you. Thank you. Thank you. Por ti será pena. Os beijos vivos.